Desde cedo eu aprendi a sonhar, olhar pro céu e não parar de acreditar. Mas com os pés fincados no chão, transformei desejo em realização. Não foi sorte, foi suor e fé. Cada passo dado foi com muita maré. Mas eu sabia onde queria chegar, e hoje eu posso te contar. Sonhar é bom, me dava esperança, mas realizar, ah, que lembrança. Ver tudo florescer do próprio esforço meu, é questão de orgulho e agradeço a Deus. Sonhar é bom, mas se tornar verdade é ver no espelho a própria liberdade. Que todo amor colhe com ternura. Que todo duro e com ternura. E realiza é viver a altura. Eu vi o medo tentando me parar, mas minha alma insistia em continuar. Com cada não, fiz um degrau e construí meu final sensacional. Hoje eu olho e vejo tanta luz, a vitória cruz que me conduz. Se for pra sonhar, que seja gigante pra realizar. Coração vibrante. Sonhar é bom, me dava esperança, mas realizar, a que mansa. Fico no estouro, sendo todo esconso meu. E a questão que é altura e a gamência Deus. Sonhar é bom, mas sinta uma esperança. Retendo esperando que a liberdade que esconde o amor, pare com quebrura. Que esconde o pura, me viver a pura. Cena e convidada, esperança, mas realizar. Que lembrança, ver tudo florescer do próprio esforço meu. É questão de orgulho e agradeço a Deus.